Às vezes é assim mesmo, eu tô aqui e do nada vem uma ideia de um episódio novo pra gravar e eu tenho que gravar. Francamente, viu? Fora daqui! Fora daqui! Fala galera, Jonathan Fernandes na área, chegando com mais um Teólogo de Quinta pra você, mais uma quinta-feira com um programa massa aqui pra você. Espero que seja massa, que eu trago uma reflexão um pouco importante, um pouco não, eu diria muito importante pra todos nós. Espero que faça alguma diferença na sua vida, mas antes de ir, aquele recadinho que eu sempre dou aqui é que você pode ser o padrinho no nosso Teólogo de Quinta / plataforma / blog. E Jonathan, como que eu posso fazer isso? Ó, você pode acessar o link do Padrim que está aí embaixo na descrição desse episódio, e você pode ser um patrocinador do nosso programa com 2, 10 ou 20 reais. Nos ajudando com 2 reais, você além de receber o conteúdo gratuito que você já recebe no seu feed, você recebe um texto extra semanal no seu e-mail. Isso mesmo, a gente já produz textos toda segunda-feira no nosso blog, mas ajudando com 2 reais, você recebe um texto extra semanalmente, pode ser também na segunda-feira, no mesmo dia ou em outro dia, não necessariamente um texto meu, pode ser um texto de outra pessoa, etc. Com um plano de 10 reais, você recebe, além do texto extra, você também recebe um podcast extra mensal com o tema que você sugerir. Pode ser uma conversa com alguém, ou pode ser um podcast sobre algum tema que você queira que a gente fale e tudo mais. Pode chamar pessoas para esse podcast extra e você vai receber exclusivo ele no seu e-mail. Só você vai receber ele, mano. Só você, você e quem mais ajudar com esse plano. E no plano de 20 reais, que é um plano premium, vão receber tudo isso que os planos anteriores já garantem, e também uma exclusividade de fazer parte do grupo do WhatsApp do nosso programa e nos ajudar, me ajudar, né, com as produções de programa, dando sugestões de tema, pauta, convidados e tudo mais. Então, cara, me ajude financeiramente, que vai ser muita hora, isso vai garantir que isso aqui sempre vai ser gratuito, mano. Sempre vocês vão ter a plataforma e o Teólogo de Quinta toda terça, toda quinta para vocês. Só que um conteúdo a mais é uma forma de te recompensar pelo que você tá fazendo por mim. E, mano, uma outra coisa que eu quero falar antes de ir pro episódio. Eu fui dar uma olhada e percebi que a gente tá com ouvintes fora do Brasil. Isso encheu meu coraçãozinho de alegria. Tem ouvintes na Alemanha, ouvintes na China e ouvintes nos Estados Unidos. E eu falei, caramba, mano, que incrível isso, né? Eu nunca imaginei que isso poderia acontecer um dia. Mas tá acontecendo e parece que é real. Pra eu ter a certeza, mano, que isso é real, amigos da Alemanha, amigos da China, amigos dos Estados Unidos, que eu tenho certeza que são brasileiros, né? Mano, manda e-mail pra mim, velho. Eu quero conhecer vocês, quero trocar ideia com vocês. Quem sabe a gente grava até uma plataforma com vocês, beleza? Então manda e-mail pra mim, fernandesjonathan31@gmail.com. fernandesjonathan31@gmail.com. Se identifica lá, fala, Jonathan, sou teu ouvinte aqui da Alemanha, dos Estados Unidos, aqui da China, sou teu ouvinte daqui, eu quero, eu te acompanho e tal. Só manda esse e-mail pra mim, pra eu saber quem você é, que eu fiquei muito curioso, mano. Eu falei, cara, eu quero saber quem são essas pessoas, mano, muito da hora, beleza? Cara, a gente vive em um mundo de constante exposição, né? A gente tá toda hora se expondo, seja pelas redes sociais, seja na vida privada, seja na vida pública, onde a gente tem que se expor, mostrar quem nós somos, mostrar uma boa aparência, enfim, esse mundo de exposição muitas vezes nos leva a algumas coisas ruins, algumas coisas negativas, que são opiniões de pessoas que a gente nem pediu opinião. Muitas vezes a gente recebe opiniões de pessoas que a gente nem pediu. A gente nem sabia que a gente estava pedindo opinião, e vem uma pessoa e te joga uma crítica. Às vezes são críticas construtivas, só que faladas de forma pejorativa, né? E às vezes são críticas realmente pra te denegrir, te fazer desistir. Tipo, tu já tá num dia ruim, aí vem um cara e te joga uma bomba dessa e tu cai mais pra baixo ainda. E, cara, e como lidar com isso, né, mano? Isso é uma parada muito difícil de lidar. E, cara, tem uma música que eu sempre lembro dessa frase, mas eu não lembrava de que música era, mano. Eu mandei, coloquei lá no YouTube somente essa frase, que é a frase é... Não escute o que as vozes dizem, mais ou menos isso. E eu, o YouTube me lembrou que música era. Que é a música Super Hip Hop, do Choice, que saiu no canal da Pineapple, dia 21 de abril de 2017. Faz tempo pra caramba, inclusive no dia do aniversário da minha mãe. E eu queria que a gente refletisse um pouco sobre essa música, eu vou deixar o link dela aqui. Eu queria colocar esse trecho, só que eu tô com medo do Spotify me banir, né? O Spotify parece que tá cortando aí as coisas aí, por causa dos direitos autorais, essa porra toda. Mas, eu vou ler aqui a parte, e aí você, depois que você escuta a música, eu vou deixar o link dela aqui, eu vou ler a parte que eu quero conversar com vocês hoje, que é quando ele diz, abre aspas, mais de todos eles é o que as vozes dizem. Ignore as vozes ou se torne tudo o que essas vozes dizem. Nas ruas as pessoas são ferozes e agem como atrizes. Não acredite no que elas dizem. Fecha aspas. Cara, Choice aqui ele foi impecável, tá ligado? Ele foi impecável porque ele demonstrou, ele coloca uma coisa que geralmente acontece com a gente, com todos nós, nesse mundo de exposição, né? No caso dele, contextualizando, que ele é um MC, e ele é um MC de batalha. Então, muitas vezes na batalha, a pessoa usa a tua vida pessoal, particular, para te atacar, né? Porque tem que te atacar de alguma forma. Então, a tua vida privada meio que é exposta pro MC conseguir te vencer na batalha. E, porra... Isso é uma parada que acontece muito também com a nossa vida diária, também trazendo essa metáfora, né? Nas nossas batalhas diárias, assim, de vida, e ter que se expor, e muitas vezes a gente é exposto mesmo a muitas coisas, e cara, isso é totalmente real. E o que, que eu quero trazer como reflexão pra gente hoje? É que muitas vezes a gente vai precisar fazer o que o tio está nos recomendando. Ignorar o que as vozes dizem, porque todo mundo parece que tem a fórmula para tudo, né? Parece que a gente vive num mundo onde todo mundo sabe de tudo, todo mundo tem as respostas para tudo. Ah, vai por aqui que aqui é melhor, ah, vai por ali que ali é melhor, ah, faz isso que isso aqui funciona. E, cara, e no fim das contas, nada acontece. Eu não sei quem foi que falou, talvez foi em alguma plataforma que eu gravei com alguém, ou foi algum amigo meu que falou, eu não lembro quem é para eu poder dar o crédito para a pessoa, mas alguém falou para mim, se eu lembrar eu falo depois, que as pessoas falam muito assim, ah, faz concurso, que concurso é bom, faz concurso, que concurso dá certo, e nenhum é concursado, entendeu? Todo mundo manda a gente fazer concurso, mas nenhum é concursado. O cara que é concursado geralmente não manda a gente fazer concurso, porque ele tá muito preocupado com outras coisas. Então, geralmente é assim, mano. Geralmente é assim. A pessoa que fala pra você não casar é a pessoa que tá casada. Tá ligado? Então, essa coisa de não dar atenção porque as vozes dizem, porque são muitas vozes falando. Então, se você for seguir cada voz que você escuta, você vai ficar pirado, você vai ficar doido. E muito provavelmente você vai tomar decisões equivocadas, decisões impensadas, decisões frustrantes que vão te levar a lugares ruins. Jesus falou certa vez que as ovelhas dele, ele sabe quem são, e elas também sabem quem ele é. E as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. As ovelhas conhecem quando é Jesus falando. E às vezes a gente deve ter esse filtro também, mano, na nossa vida, de saber o que é bom pra gente, de saber se essa voz que tá falando pra gente fazer aquilo ou não fazer é uma voz realmente boa, é uma voz realmente positiva, se aquilo realmente vai ter uma contribuição pra nós. Porque se não for, a gente tem que fazer que nem o Jesus recomenda, não acredite no que elas dizem, tá ligado? Não acredite no que essas vozes estão te dizendo. Porque como eu já falei aqui no início, eu já estou me tornando repetitivo, a gente vive nesse mundo de faz isso, faz aquilo, faz, vai por aqui, não vai por ali, e a gente muitas vezes é tendencioso a fazer realmente o que as pessoas estão recomendando a gente, né? eu convivo com pessoas que entraram no mundo do marketing digital, de tantas pessoas falarem, vai pro marketing digital, que você vai ganhar dinheiro. E tem as fotos lá de um monte de dinheiro e tal. E o cara passa por um perrengue doido para poder chegar naquele dinheiro e às vezes nem chega. E se frustra. Por quê? Porque ouviu muitas vozes falando aquilo, né? A gente geralmente cai em ciladas, cai em muitas ciladas, quando dá atenção a muitas vozes falando isso, né? Uma coisa que aconteceu comigo recentemente, e eu não quero que as pessoas que pensam dessa maneira fiquem revoltadas comigo, mas assim, muito se fala do amor próprio, né? Você precisa ter amor próprio e tal. Mas aí quando a gente pergunta pra pessoa o que é o amor próprio, o que é isso, as pessoas não sabem definir o que é. As pessoas geralmente dizem, definem a autoestima. Fala, é você gostar de você, é você... Não se frustrar porque as pessoas acham de você. E falo, mano, isso é autoestima, isso não é amor próprio. Porque eu entendo, eu como um teólogo mais chato, né? Eu entendo que o amor, ele só pode ser vivenciado, ele só pode ser comprovado como um amor de fato quando ele é doado para outra pessoa. Não tem como eu me autofazer um material de estudo do amor. Não tem como eu me auto-sabotar para eu auto-me amar. Não tem como eu ser usado como cobaia para de amor. Né? O experimento, né? Levando para o lado científico, o experimento do amor, ele só é feito se for dado para outra pessoa. Né? É por isso que não tem como eu saber se eu sou um bom pai se eu não tenho filho. Entendeu? Não tem como eu dizer que eu amo meu filho se ele ainda não existiu, se eu ainda não o tenho. Então eu só tenho como sentir um amor de pai, eu só tenho como sentir amor, eu só tenho como ter esse sentimento de amor quando eu tenho alguém para amar. Porque se eu não tenho alguém para amar, eu não sei o que é amor. No máximo eu sei o que é ter autoestima. No máximo eu sei o que é me sentir bem. Mas me sentir bem não é amor, entende? Então muitas vezes a gente vai precisar ignorar o que as vozes dizem, mano. Muitas vezes assuntos... coisinhas bestas da vida que as pessoas falam pra você fazer. E aqui, gente, não levem pro lado radical da coisa, porque você precisa ouvir as boas vozes. Aquilo que eu falei, eu dei o exemplo aqui de Jesus, né? Jesus fala, as ovelhas sabem, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Então muitas vezes você vai ter esse feeling, né? Essa palavra, né, tá muito famosa hoje em dia. É o feeling de saber, de identificar quais são as vozes boas, quais são as vozes que realmente fazem sentido. Que é uma coisa que acontece muito comigo, quando eu estou em dúvida em alguma coisa, uma decisão na minha vida, que eu tenho que tomar, que eu tenho que fazer, eu consulto meus amigos, minha família, porque eu confio neles, eu confio no que eles vão dizer para mim. É. E essa frase do Choice, que ele fala, mas todos eles, é o que as vozes dizem, né? É uma coisa ruim. Ignore as vozes, ou se torne tudo o que essas vozes dizem. Tipo, o que as pessoas dizem que você é? Você vai ouvir tudo que as pessoas dizem que você é? Né? Se as pessoas dizem que você é um derrotado, que você é um frustrado, você vai acreditar nisso? Entendeu? Então o segredo daqui, do que o Joe está falando é... As pessoas, elas geralmente não agem da forma que falam. As pessoas agem de uma maneira e falam de outra. E elas querem que aquilo que elas falam, você pegue. Sendo que nem elas mesmas pegam para elas. É? Então muito cuidado com o que você anda ouvindo, muito cuidado com os conselhos que as pessoas te dão. E cara, esse conselho é bom. E cuidado também que talvez essa voz que você está ouvindo não seja uma voz para você ouvir. Ou talvez seja, aí você tem que ter o feeling, né? Pô, talvez seja uma voz boa, dizendo para você ter atenção com as vozes que você anda ouvindo. Talvez às vezes a gente precisa parar e separar as vozes que a gente está ouvindo para entender como é que a coisa funciona. Porque senão a gente vai se frustrar e o nosso fim pode ser drástico. Beleza? Então é isso, galera. Esse foi o podcast de hoje com uma reflexãozinha que eu tava pensando aqui. E eu resolvi compartilhar isso com vocês. Eu acho que o teólogo de quinta ele serve para isso. E já dizendo para vocês, agradecendo a vocês por ouvirem o nosso episódio até aqui. Lembrando que toda segunda-feira texto novo no blog. Toda terça plataforma com convidado novo, com convidado bem da hora. Toda quinta, teólogo de quinta, beleza? E agora a gente tem uma novidade. Toda segunda e toda quinta eu tô fazendo live lá no Instagram do teólogo de quinta. Então se você ainda não segue o Instagram do teólogo de quinta, primeiro você tá bombeando, você tá vacilando. E segundo, você não pode mais perder. Vai lá, mano, segue a gente no Instagram, arroba teólogo de quinta, que toda segunda e toda quinta eu vou fazer live lá à noite. Provavelmente eu vou avisar antes, né, que horas que eu vou fazer live. Me segue também no Twitter, que provavelmente é por lá que eu vou avisar quando eu vou fazer live. Então essas lives servem pra gente ter um contato mais direto, interagir, e vai ser muito da hora, beleza? Então me segue lá nas redes sociais, segue as redes sociais do Teólogo de Quinta, que vai estar tudo aqui na descrição do episódio. E é isso, aguardem o próximo episódio, reflitam no que eu falei e tamo junto, beleza? E amigos que querem ter um contato mais direto comigo, vocês que estão ouvindo o episódio, cara, se você gastar 2 minutinhos da sua vida me mandando e-mail, não vai te custar muita coisa não, tenho certeza disso. Manda e-mail pra mim, que meu coração enche de alegria saber que você me acompanha, saber que você escuta os episódios. Manda e-mail pra mim, fernandesjonathan31@gmail.com. Manda DM lá no Instagram, que eu também respondo todo mundo, ou na medida do possível eu respondo todo mundo. Recentemente eu respondi muitas pessoas, então manda DM lá no Instagram que eu vou ficar muito feliz, beleza? Então tamo junto, galera, até o próximo episódio. Tô indo embora, fui!